Hoje eu olho em volta e nem sei mais o que pensar. O progresso chegou, tomou conta desse lugar. Mas eu continuo aqui, com meu chapéu, meu jeito. As modas que eu canto já não tocam no rádio, não. Prefere esse barulho do que um som de violão. Mas enquanto eu tiver vida e esse peito a pulsar, vou manter minha essência, eu nunca vou me entregar. Tô no pé, tô fim é ser sequado a cor da vida sorra. E é só isso que Deus me deu, com boa oração é o mesmo. Com mais que esfismo, nunca é curisica. O mundo não mudou, mas minha essência não mudou. Sou caipira, sou da roça, foi assim que Deus me criou. O mundo mudou, mas meu coração é o mesmo. Sou da terra, sou raiz, sou amor e sertanejo. Vejo moça com celular, moço de gravata fina. Mas ninguém olha mais pro céu, nem respira essa campina. O gado sumiu, a boiada virou memória. E eu sigo escrevendo minha parte nessa história. Por amor, partir e esquecer quanto mal. Só vira sua gorda, pras quais se divertir. Tirou com apoio, oração ao berço. Com quanto no mesmo. O mundo mudou, mudou, mas minha essência não mudou. Sou caipira, sou da roça, foi assim que Deus me criou. O mundo mudou, mas meu coração é o mesmo. Sou da terra, sou raiz. Mil quer ver. Tossir e se assamando. Se poesia ser uma monte, a poesia tivesse treinou. Passa para você, aí dentro. Só bater o chá, o is, o amor ser.